A vida nunca tem fim, não tem fim. Ha! Se você não aceita o conselho, te respeito, resolvesse ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Sua vida, portas abertas, em algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem pra quem tem fé. A vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim pra quem tem fé. A vida nunca tem o fim. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, la la la la, my Lord. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, la la la la la. Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Pode até gritar, gritar, pode até barulho então fazer. Ninguém vai te escutar se não tem fé. Ninguém mais vai te ver. Inclina seu olhar sobre nós e cuida. Sobre nós e cuidar, inclina, inclina seu olhar sobre nós, sobre nós e cuidar, inclina seu olhar sobre nós e cuidar. Thank you. pode ser em algum lugar pra relaxar. Vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Algum lugar pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim.